E vamos logo abrir a Bíblia, te convido a abrir as Escrituras lá no livro de Romanos, no Novo Testamento, no capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Você pode ver aí comigo na sua Bíblia. Romanos 4, 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, como já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado, creditado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Deixa eu te dizer a coisa importantíssima da tua vida. Se você está diante de uma impossibilidade, pode estar diante de uma impossibilidade, seja, se alguém aqui por acaso tem uma doença incurável, então você está diante de uma impossibilidade. Se você, por exemplo, está falido, quebrado financeiramente, desempregado, olha, você está, não vou dizer diante de uma impossibilidade, mas diante de uma grande crise. Pode alguém de nós estar numa situação familiar, até já de rompimento. Por exemplo, o casal pode já ter rompido. E você chegou aqui essa noite, e no seu coração você julga impossível reatar. Mas no fundo você diz, pastor, eu gostaria de reatar, você marido, você esposa. Mas a outra parte não quer nem conversar. Se você está diante de um caso bem difícil ou impossível, então você veio no lugar certo hoje à noite. Eu não tenho emprego para te dar. Não desanima, tá? Mas eu não tenho. Eu não tenho dinheiro para te dar. Eu não tenho marido para te dar. Eu não tenho esposa. Se alguém aqui é solteiro há muitos anos e gostaria muito de casar e já está entrando-se numa fase de tristeza no coração. Eu não tenho um cônjuge para te dar. Mas digo como disse o apóstolo Pedro para um mendigo na porta do templo. Aquele homem estendeu a mão a Pedro e disse, me dá uma moedinha. E Pedro disse, olha bem para nós. Era Pedro e João. E aquele homem olhou para Pedro e Pedro disse, ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, se você veio buscar algo material da minha parte, não tenho para te dar. Mas não vá embora ainda. Não vá embora. Porque você não deve esperar nada de mim. Você não deve esperar nada de ninguém, mas de Deus. Há um tempo atrás eu soube de uma história de uma criança de 12 anos que queria ter uma Bíblia. E era um lugar muito solitário, muito no interior. E um dia apareceu um pastor lá naquele lugar. E aquela criança disse para o pastor, pastor, eu quero uma Bíblia. O pastor só tinha a dele, não podia dar a dele. E o pastor disse para aquela criança, peça para Deus. Mas lá quase nunca aparecia ninguém. E a criança levou a sério o que o pastor disse. E começou a pedir uma Bíblia para Deus, uma Bíblia para Deus. Lá naquele fim de mundo, seria impossível aparecer um visitante com uma Bíblia para doar. Uma noite a criança tinha acabado de orar. Ouviu uns passos. Eram aquelas casas de interior com varanda. Ouviu uns passos na varanda e alguém bateu na porta. A criança foi lá e abriu. E não tinha ninguém. E olha para o chão. Uma Bíblia. Uma Bíblia ali. Quem trouxe a Bíblia até hoje? Nunca aquela criança soube. Não soube, mas ela lhe foi dito: peça para Deus. Põe a tua esperança em Deus. Abraão era um homem com sua esposa Sara, que como todo casal, sonha em ter filhos. E eles não podiam ter filhos, ela era estéril. E a idade foi passando, e aos 60 anos de idade, Deus apareceu para Abraão. Ele disse lá no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes. Eles moravam lá no atual Iraque. Até onde era essa dita terra prometida, isso dava mais de 1.500 quilômetros. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas aonde é a terra? Não, tu não sabe, só me acompanha, vem atrás de mim. E esse homem foi, e Deus lhe apareceu muitas vezes e dizia a ele: eu vou te dar um filho. E da tua descendência, Abraão, vai a terra inteira ser conhecida a tua descendência. A tua descendência serão milhares e milhares de pessoas. E numa noite, estava estrelada a noite, e Deus disse a Abraão: olha para o céu. E o Abraão olhou para o céu e disse: agora, Abraão, conta as estrelas. Você já contou estrelas alguma vez? Eu já fiz muitas contas. Você sabe que eu faço umas continhas, conto coisas que ninguém conta. Mas quando eu era criança, eu tentei contar as estrelas. Você também tentou? Quem tentou contar as estrelas? Pode? Não é pecado tentar contar as estrelas, viu? Alguns até diziam que nascia um negócio na ponta do dedo, né? Um negócio maligno. Sai, diabo! Eu não vou dizer, porque pode alguém estar com a fé muito fraca ainda, né? E nós tentávamos contar, e daqui um pouco estávamos perdidos em qualquer tipo de tentativa. O Abraão olha para o céu e diz: Deus, é impossível contar as estrelas. Pois assim será a tua descendência, tão numerosa como as estrelas do céu. Ele não disse: mas Senhor, minha mulher não pode ter filhos, nós estamos já ficando velhos. E aos 99 anos, Deus de novo diz: te darei uma grande descendência, Abraão. Cá entre nós, tem que ter fé para acreditar nisso. Tem que ter muita fé, quando por 40 anos, a promessa não se cumpria. E diz aqui na palavra de Deus, que nós acabamos de ler, que o Abraão, ele creu contra a esperança, contra as possibilidades, contra as expectativas. Quantas vezes temos orado aqui na igreja por mulheres que não podiam ter filhos? Agora já tem umas irmãs fugindo da oração, né? Quem aí já tem 2, 3, 4 filhos já nem chega mais aqui perto do altar, porque o negócio respinga para tudo que é lado, bênção. E Deus está dando filho. Mas quantas não podiam ter? Às vezes, deixa eu te dizer uma outra coisa. Deus faz até o que não pedimos. Ou faz na hora que nós não imaginamos. Nunca tente conduzir Deus. Deus não é teu servo. Você é servo dele. Nunca tente dizer, Deus é nessa hora, agora, agora, agora. Tem coisas que Deus faz agora, porque sabe que isso é extremamente necessário para a nossa fé. Mas tem outras que Ele não faz agora, porque Ele quer nos fazer crescer na fé. Essa moça que foi curada por um milagre tremendo de Deus, dos dentes. Eu acompanhei a família. Ela colocou um aparelho desses que muitos têm colocado para alinhar os dentes. Eu não sei se essa é a linguagem certa. Mas para arrumar os dentes, deixar tudo bonitinho, fechar os espaços. É essa a linguagem? Mais ou menos isso, né? Tem gente aqui do ramo. E um médico colocou os aparelhos nela e não sabia que a raiz do dente da menina era uma raiz muito curta. E o aparelho começou a trabalhar, ele puxa os dentes, né? E todos os dentes ficaram frouxos. Foram numa excelente dentista aqui de Canoas, e essa dentista disse, não tenho o que fazer. Foram num dos melhores dentistas, ou o melhor de Porto Alegre, né? Indicamos para a melhor clínica de Porto Alegre, uma família que podia levar. E os médicos de Porto Alegre disseram, tu estás muito bem acompanhada pelo médico, pela médica de Canoas. Não temos o que fazer. Sabe o que significa para um adolescente perder todos os dentes? Eu acho que isso é quase como perder o pai e a mãe. A tristeza, quem sabe o deboche dos outros. Coisas assim. Cair no ridículo. Bom, os apelidos vão vir todos aqueles, né? Que vocês sabem, para quem não tem dente. E eu disse para essa mãe, ela vem no culto de quinta e terça tarde. Eu disse, vamos orar. Mas eu não disse para ela, vamos orar como um escape. Bom, eu não sei o que fazer, vamos orar. Encaminhei para os médicos que são da área. Mas eu tinha no meu coração que Deus ia agir na vida daquela menina. E no culto daquela semana do Pentecostes, que fizemos quinta, sexta, sábado e domingo, ela estava ali em cima. E na hora da oração, os dentes começaram a se mexer dentro da boca. Sei lá se a menina pensou que agora cai tudo. Mas na verdade era Deus fazendo um milagre por ela. Quero que o dentista lá veja os dentes dela. É um amigo nosso, o dentista de Porto Alegre. Eu quero, porque esse homem precisa ver o milagre. Ele precisa. É um amigo que precisa um impacto. Nesse sentido de enxergar que existem capacidades humanas excelentes, mas a capacidade humana tem limite também. E os dentes, além de todos estão firmes, estão também todos alinhados. Não sei se essa é a palavra, mas estão todos alinhados. Eu acho que se você tivesse um filho de 13 anos, você ia se apavorar também. Você ia. Ainda mais uma menina. Você ia se assustar, você ia correr para cá, ia correr para lá. Graças ao nosso Deus. O milagre é para a menina, mas tem muita gente que vai ser abençoada com esse milagre. E Deus fez. Pela lógica médica, era esperar e vamos ver o que vai acontecer. Mas Deus agiu. Cremos contra as notícias ruins. Cremos contra a esperança. E Deus fez. Abraão está nessa situação aqui, meus irmãos. Deus disse, eu te constituí pai de muitas nações. Mas como que esse homem vai ser pai se não tem nenhum filho? Que do filho dele ia nascer filhos, e dos filhos, filhos, e dos filhos, filhos, e ia encher a terra. Mas ele não tinha o primeiro filho. Mas ele escolheu crer. Eu fui a uma cidade do interior, cheguei agora à tarde. E uma igreja do interior pediu para eu ir lá fazer uma campanha e um ensino sobre finanças. Nós vamos ter aqui também, sexta e sábado agora. Como Deus trabalha sobre finanças, como você ganha, como você usa dinheiro, como você trabalha dinheiro na casa de Deus, como você trabalha dinheiro lá fora. E falamos, era uma igreja pequena, em torno de 100 pessoas. Uma noite de sexta-feira, lá no interior, numa serra, frio e uma garoa de gelo. Era chuva de gelo aquela noite, 80 pessoas sentadas ali. No sábado, de novo, frio, 100 pessoas mais ou menos, sentadas ali, para ouvir sobre finanças. Mas eu disse aos irmãos, eu não estou vindo aqui pregar sobre finanças, eu estou vindo aqui pregar sobre fé, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Uma igreja pequena, irmãos, de muitas pessoas com pouquíssimos recursos, pouquíssimos mesmo, comparado a nós. Resultado, eu soube o resultado dos irmãos, fizeram uma oferta no final do culto de sábado à noite, aquela oferta que a gente faz, chamada de resgate. Você faz um compromisso com a igreja, pode ser em 2, 3, 5, 10 vezes, como você quer fazer, porque esses irmãos querem comprar um terreno para a igreja deles. E eu disse ao pastor, não compra muito fora, pede a Deus um lugar bom. Um lugar bom, um lugar assim de mais trânsito, custa muito mais dinheiro. E esses irmãos não têm recurso, não têm mesmo. E eles nos disseram, nós não temos dinheiro, mas eu quero perguntar se vocês têm fé. Porque antes do dinheiro vem a fé. Antes da cura vem a fé. Antes da prosperidade vem a fé. Antes do milagre vem a fé. Tudo começa com a fé. Uma igreja pequena e noite gelada. Arrecadaram, irmãos, 7 mil reais. Integralmente esse valor para começar o terreno deles. Integralmente. Ao final do culto, veio uma pessoa e disse, pastor, nós temos um terreno, fomos olhar de noite. Já fomos olhar um outro prédio lá. Mas não vamos nos apressar. Deixa Deus fazer tudo isso crescer. E eu disse aos irmãos aquela noite, Deus já tem esse terreno. Tem, não tem? Ele é dono de tudo. Aqui na cidade, Deus já tem o terreno de vocês. Só não sabemos a rua, é só um detalhe. E eu disse a ele, esse terreno já está aqui dentro de mim. Você sabe que fé é algo dentro de ti. E quando tem a fé gerada por Deus dentro de ti, a bênção é só uma questão de tempo. Eu disse, irmãos, eu já tenho esse terreno dentro de mim. E tenho mesmo. Estou falando uma situação da qual passei o fim de semana. Mas você pode estar orando por algo e dizer, mas pastor, parece tão longe tudo. Eu quero te dizer, não diga que parece longe as coisas. Pode estar aí à tua frente. Pode estar amanhã. Não jogue contra ti mesmo, dizendo impossível, dificílimo. Não jogue contra ti. Não mate a tua própria fé. Porque quando você começa a pensar retroativamente ou negativamente, você está matando a própria fé. Mas quando você começa a conhecer Deus, e o Senhor se revelou a Abraão, e o Abraão vinha conhecendo Deus e conhecendo, quanto mais você conhece, mais você crê. Se fosse possível, aquela pequena igreja do interior, eu disse a eles ontem à noite, se vocês tivessem 60 mil reais, não precisava orar. Chegava lá, tem diversos terrenos a 60 mil, negociava e comprava. Mas muitas vezes Deus deixa a gente na condição da impossibilidade, Deus deixa. Sabe para quê? Para que você clame para Ele. E aí vem o milagre. Quando vem o milagre, tu não pode pegar o louvor para ti. Tu tem que dar o louvor para Ele. É por isso que Deus, às vezes, a gente diz, mas Deus, por que tudo é tão difícil? Porque você está na escola da fé. Nos Estados Unidos, tem uma pesquisa, lá eles fazem pesquisa para tudo. Tem acontecido menos milagre nas igrejas. Incrível. Menos milagres. Porque os crentes americanos, a grande maioria deles são de classe média e alta. Vamos dizer assim no geral, estão com dinheiro no bolso. Quando você tem dinheiro no bolso, você ora menos por milagres. Surge uma doença, pode imediatamente correr para o médico, não precisa orar. Precisa comprar um terreno, seja for para ti, ou para um filho teu, ou para a igreja. Você diz, está aqui o dinheiro. Foi trabalhado, tudo bem, mas você já não depende tanto de Deus. Em décadas passadas, lá houve muito mais milagre nas igrejas. Que isso nunca aconteça conosco, que todos nós vamos crescendo no financeiro, mas vamos crescendo na fé também. Abraão era um homem rico, se você vê nas Escrituras Sagradas, ele era um homem rico. Ele tinha tanto gado e tantos empregados que o sobrinho dele também era rico, o Ló. E eles tiveram que, olha, sobrinho, tu vai para um lado, eu vou para outro, porque os nossos pastores aí estão brigando já entre si. Um leva o gado para tomar água numa água, o outro leva na mesma água da briga. Lá no deserto, quem achava água, chegava primeiro, você sabe, o outro não podia chegar. Quando achava uma pastagem, a mesma coisa. O Abraão era um homem rico. Mas Deus foi lhe ensinando a fé. E ele creu, quando humanamente não tinha mais chance alguma. Diz no verso 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, já de 100 anos, e levasse em conta a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Você já pensou, irmão, irmã, você uma situação totalmente impossível de pelas suas forças resolver, e você dá glória a Deus. Está difícil, glória a Deus. Está impossível, glória a Deus. Está horrível, glória a Deus. Se alguém te vê assim, vai dizer o quê? Ah, mas os caras aí são loucos mesmo. Um dia eu vi o nosso... que tenha o mais lido da Zero Hora aí, o escritor mais lido da Zero Hora, você sabe quem é? É lá na última página, é o Paulo Santana, o mais lido. E tem muitas pessoas dando testemunho para ele, tem pessoas cristãs bem perto dele. E um dia eu vi ele fazendo um comentário, tanto na televisão, quanto no jornal. E ele diz que conheceu uma pessoa, não sei se trabalhava para ele ou coisa do gênero, e essa pessoa quebrou a perna, e ele foi visitar a pessoa, e era um crente. E o crente dizendo, glória a Deus, Deus tem que ter um propósito para eu quebrar a perna. E ele diz, mas esses crentes dão glória a Deus até quando quebra a perna. É, irmãos, até quando nos acontecem coisas ruins, nós podemos dar a glória para Deus. Porque até nisso, Deus está. Eu acho que a gente às vezes está dando muito crédito para o diabo. Tudo é o diabo, é o diabo. Parece que o diabo é todo poderoso. O diabo pode armar uma coisa contra nós, mas se ele armou, e se por acaso algo do que ele armou nos aconteceu, saiba que ele tem que trabalhar para Deus. Ele tem que te abençoar, porque o diabo não pode tocar em ti sem a permissão. E se Deus permitiu, é porque há uma bênção para você. Com o servo Jó, não foi assim? Jó era um homem íntegro e reto na sua geração. Um homem que andava com Deus, um homem irrepreensível. Um homem que amava a Deus, um homem rico. Um homem temente a Deus. o Jó fazia culto a Deus em favor dos filhos. Deus, se por acaso um dos meus filhos pecou contra ti, eu estou aqui orando pelos meus filhos e te oferecendo esse culto, Senhor. Se por acaso um dos meus 10 filhos pecou contra ti, olha o temor desse homem, entrando na brecha pelos filhos. Esse homem sofreu muito, porque o diabo fez um desafio com Deus. Deus, sabe por que que esse teu servo Jó é tão queridinho teu? Porque tu suborna ele, Deus. Tu dá tudo para ele. Tu dando tudo, quem é que não vai te seguir, Deus? E Deus disse, o meu servo Jó não é assim, não. Meu servo Jó não é interesseiro, não. Ah, então prova ele, Deus, e tu vai ver. E Deus disse, Satanás, fique à vontade. Pode atacá-lo, menos tirar-lhe a vida. E os problemas foram chegando sobre esse grande homem de Deus. Problema sobre problema. Mortes dos filhos. Raios vieram queimar o rebanho. Foi coisas horríveis. Perdeu tudo. Perdeu saúde depois. Quase perdeu a esposa. Os amigos, todos criticavam ele duramente. Tu deve ter pecado, tu deve ter pecado. Confessa, Jó. E aquele homem se manteve firme. Teve horas, é verdade, chegou a pedir para morrer. Deus, me mata, Deus, eu não aguento mais. Mas lá, mais adiante, ele recuperou a sua fé. E ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive. E há de levantar-se em favor de mim. E ele se fortaleceu. Passou aquele um ano, foi um ano a tribulação toda. E recebeu tudo em dobro. Se você vê lá no capítulo 42 de Jó. Os homens de Deus, as mulheres de Deus passam lutas. E pode ser que no meio de uma luta, por causa da nossa fraqueza humana, pode ser, Deus, eu quase não aguento mais. Ou pode ser que alguém numa doença horrível diz, Deus, me leva logo, Deus. Até eu compreendo se alguém faz uma oração dessa. Dá para entender alguém morrendo de dor, dor, dor. Deus, encerra isso logo, Deus. Ou me cura ou me leva. Mas Deus fez com o Jó. Deus fez com Jó um milagre. Deus pode estar te testando, meu irmão. Você veio aqui hoje, minha irmã. Pode estar no meio de uma luta? Pode, não desanima. Tudo se levanta contra, não desanima. Você tem esperado algo de Deus e ainda esse algo não chegou? Não desanima. Te volta de todo o teu coração para o Senhor. A fé, Deus quer te levar para o campo da fé. O mundo aí fora não sabe o que é isso. Não sabe. Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela tem um dinheiro para receber, um dinheiro bem razoável. E esse dinheiro não chega, e não chega, e não chega. E eu lhe disse, descansa em Deus, porque esse dinheiro vai chegar na melhor hora. Se você tem uma situação também, está esperando, pastor, não aguento mais. O teu relógio é um, o de Deus é outro. Você pode dizer, mas a minha hora é essa, pastor. É o teu entendimento. Mas Deus tem uma bênção maior. E a hora que chegar é a melhor hora. Eu disse a essa pessoa, não entre em conflito com quem tem que, tipo, liberar esse dinheiro. Não entre em conflito, não. Não entre em atrito, em discussões, não faz isso. Vai chegar. Descansa em Deus. Meu irmão, que é pastor lá em Canguçu, e ele foi falar com uma pessoa muito rica da cidade. Foi falar, e é uma pessoa que tem muitos terrenos. Então, quem tem muitos terrenos, talvez venda um, né? E a pessoa disse assim, a pessoa tem 90 e poucos anos. Eu conheço ela. Não vendo, não alugo, não empresto. O meu irmão voltou, ela não faz negócio nenhum. Disse, Cláudio, ela não faz hoje. Nós vamos orar. Pode ser que amanhã ela venha oferecer. Não desanime quando você ganha um não. E também pode ser que nem seja ali que Deus quer. Eu só sei uma coisa, que Deus sempre tem o melhor para ti. Deus sempre tem o melhor, ainda que seja um não, esse não é bênção para a tua vida. Confia desta maneira, e você vai ver como a vida fica bem mais leve de ser vivida, quando você vive confiando em Deus. Viva assim, ande no campo da fé, não no campo dos olhos. Esse homem, Abraão, não deixou os fatores físicos, não deixou os fatores naturais destruírem a vida espiritual dele. Até eu disse, aqueles irmãos lá, não deixem as aparentes impossibilidades destruírem a fé de vocês. Não deixem. Hoje não deu algo. Amanhã pode dar. Depois de amanhã não deu? Espere. Deus está no comando. Quando foi lido no início do culto, daquele pai que foi chamar Jesus, a filhinha dele estava à beira da morte, e Jesus foi vindo, e ainda se demorou um pouco, porque uma mulher lá no meio de uma multidão, ela tocou em Jesus, ela tinha uma hemorragia, ela atrasou a viagem de Jesus. Enquanto aquela mulher atrasou a viagem, a criança morreu. Ah, se eu sou esse pai, eu pego aquela mulher, por causa de ti, minha filha morreu, eu vou botar um processo em ti. É a maioria pensar assim, eu não, viu? Sabe o que, Jesus, quando Jesus estava chegando perto da casa, depois conseguiu se desvencilhar daquela multidão, e aquela pessoa que fora curada, não incomodes mais o mestre, foi dito ao pai da menina, tua filha já morreu. Quando a notícia veio assim bombástica, Jesus imediatamente disse para aquele pai, não tenha medo. Crê somente. Não deixe o medo invadir teu coração. Continue crendo. Afinal, eu estou contigo. Jesus estava dizendo isso àquele pai. É possível cada um de nós ia ficar chateado. Senhor, por que o Senhor deu tempo para aquela mulher? Aquela mulher tinha uma hemorragia de 12 anos. 12 anos e um dia não ia mudar nada na vida dela. Mas na vida da minha filhinha, algumas horas mudaram tudo. O Senhor estava no comando. O Senhor governa as situações todas. Todas. Eu gosto muito de dizer, eu já disse aqui algumas vezes, vou dizer de novo. O Senhor nunca se atrasa. Ele também não se adianta. Ele não se atrasa. O filho que veio para Abraão, Isaque, nasceu-lhe aos 100 anos. E esse filho, é verdade que ele é fruto de um relacionamento de um homem e de uma mulher, Abraão e Sara. Mas mais do que um relacionamento de um homem e uma mulher, esse filho é fruto de um homem que se relacionou agora espiritualmente com Deus. ele é fruto da fé. E na vida nós precisamos aprender. Tem coisas que adquirimos pelo natural, mas nós queremos incluir Deus para tudo o que acontecer na nossa vida seja fruto de fé. Fé. Pode ser que você está pedindo algo material para Deus e você diga: eu não tenho condições pela minha força. Amém. Nós não negamos a realidade. Você sabe que tem uma seita que nega a realidade, né? Diz que não existe doença, não existe pobreza, não existe dor, não existe nada disso. Dizem eles. Mas eu vejo tudo ao contrário na realidade. Você também vê? Vê pobre nas nossas grandes cidades? Pessoas paupérrimas. Você vê hospitais lotados, como eu, também. Você vê gente sofrendo todos os dias pelas ruas, casas. Sim, como é que alguém pode dizer que isso não existe? Existe sim. E o Senhor veio para nos ajudar a superar tudo isso. Não é negar a existência dessas coisas. É buscar forças e poder em Deus para vencer. É isso que nós fizemos. Não é negar que Sara era estéril. Ele disse: minha mulher é estéril, Senhor. Sabe o que Deus deve ter dito? Abraão, quer me ensinar? Fui eu que fiz ela estéril, Abraão. Tu não precisa me dizer isso, eu sei. Aí desarmou Abraão, né? E Senhor, mais uma coisa. Eu sou um homem velho. Eu não tenho mais forças físicas para gerar um filho. E Deus deve ter dito: tu achas que eu não sei, Abraão? Eu conheço a tua constituição física. Eu sei, Deus deve ter dito a ele, que um homem de idade avançada não pode mais ter uma relação íntima com uma mulher. Eu sei, Deus deve ter dito isso a ele. Mas Abraão, eu prometi que vou dar um filho para vocês. Sim, Senhor. Às vezes eu digo para alguns irmãos, digo para meus filhos em casa também, alguma coisa assim. Às vezes, mais pai, aquele mais pai ou mais mãe, você sabe? Eu digo a eles: filho, baixa a cabeça e ouve teu pai. Às vezes na igreja mesmo, mas pastor, baixa a cabeça. Isso eu quero dizer baixa a cabeça no sentido, confia e espera em Deus. Baixa a cabeça. Não é baixar para mim como pessoa. Te humilha, te curva para Deus. E você vai ver o que Deus faz. Abraão se curvou a Deus. E os fatores naturais que eram contrários a ele não puderam esmagar a fé dele. Sabe, você na vida se guia pela vista ou pela fé? Na vida é assim. Você já se converteu? Você tem andado com o Senhor, ainda que você seja novo na fé? Mas você vai ter que aprender sempre a se guiar pela fé. Mas sabe qual a tendência natural? É se guiar pela vista. Quando você tem dinheiro no bolso e algo guardado lá no banco, alguém pergunta: como está a vida? Tudo bem, chega a dar um sorriso. E se você não tem nada no banco, tomara que não tenha dívida. É melhor ter nada do que dívida. Então, quando você não tem nada, você ainda está bem. Agora o pastor endoidou de vez. Dizer quando não tem nada está bem, pior é ter dívida no banco. Porque tem gente que tem menos nada. Pois se você está nessa condição de nada, confia em Deus. Confia. Em termos de saúde, confia. Em termos de relacionamentos familiares, pais, filhos também, confia. Antes do culto, os irmãos estão aqui, um casal chegou para mim e disse: pastor, tu tem que ir lá visitar, acho que é o neto deles. Tu tem que ir lá. Outros pastores já foram, mas tu tem que ir lá visitar o nosso neto. Ele está um problema sério. Irmão, se eu puder eu vou, mas eu quero dizer a vocês, se agarrem em Jesus. Porque o pastor Paulo pode ir lá e não acontecer absolutamente nada. Como se aquele moço vai me ouvir. Pode ser, até pode. Estou também disposto a ir. Mas põe a tua fé em Jesus. Um dia nós estávamos expulsando um demônio. Tinha uns irmãos numa luta, uma pessoa endemoniada já. Há horas, né? Quantas horas foi? Te lembra aí, Tânia? Eu acho que era já um dia ou dois dias. O troço não saía. Aí, depois do culto, eu fui lá ver a situação. Depois que os irmãos já tinham lutado dois dias, eu cheguei. Tipo Jesus, né? Os irmãos tinham lutado muito aí. Antes de eu chegar, o demônio disse: eu quero o chefe dessa igreja. A autoridade máxima dessa igreja. O demônio queria. Chegou um dos nossos outros amados pastores. Não, esse pastorzinho aí não. E aqui não tem pastorzinho, irmãos. Todos são homens de Deus iguais. Mas o demônio queria humilhar. Eu quero autoridade máxima. Depois do culto da noite, chegou a autoridade máxima. A autoridade máxima lá não é o pastor Paulo. Numa libertação é Jesus, sempre é Jesus. Pode ser quem for, vocês irmãos, é Jesus a autoridade máxima. E pela graça de Deus se resolveu rápido aquilo ali. Mas você tem que, eu tenho fé, irmãos. Quando vamos expulsar demônio, que tem outros irmãos que Deus tem usado muito. Pode estar endemoniado como estiver. Mas pastor, esse é violento. Não tem violento. Violento é meu Senhor. Que esmaga a cabeça da serpente. Hein? Violento é meu Senhor. Nesses casos, não tenha medo, irmãos. Estratégia do diabo é botar medo no teu coração. É dizer, vai dar tudo errado, o teu Deus vai se atrasar. Alguns chegam a perguntar, onde está o teu Deus? Sabe onde é que está o nosso Deus? Está conosco, diz a palavra de Deus. O Espírito Santo habita contigo. Tu não precisa temer, Deus cuida de pardais, diz a Bíblia. Deus cuida de flores. Deus sabe quando um fio de cabelo da tua cabeça cai. Será que Ele não se interessa por todo o teu ser? Claro que sim. Ah, ninguém vai te fazer mal, ninguém vai te tocar, não vai não. Abraão, ao longo dos anos, aprendeu isso. Ainda hoje, eu falei para algumas pessoas do pastor da maior igreja do mundo, o pastor Paul Yong-cho, da Coreia do Sul. 800 mil membros tem a igreja dele. Ele já tem mais de 80 anos, ele já prega muito pouco na igreja, tem muitos pastores com ele. Esse homem começou dormindo a vida dele, ele começou o ministério dormindo no chão, de tão pobre que era. Quando começou a prosperar, teve uma bicicleta. E Deus dizia para ele: eu vou te dar a maior igreja do mundo. Para um pobre coreano. Pobre, pobre mesmo. E esse homem foi buscando a Deus e servindo a Deus. Agora foi lançado um livro dos 50 anos de ministério dele. É maravilhoso o testemunho desse homem. Mas foi fiel. Sabe qual a pessoa chave na vida dele? A sogra dele. Ela era pastora de uma igreja de 5 membros. Alguém disse, o que? Uma igrejinha de 5 membros? Isso não é nada. Ali ele aprendeu. A sogra dele ensinou ele como andar com Deus. Não despreza as coisas pequenas, viu? Não despreza quando Deus ainda está tratando de ti. Não despreza isso. Não joga fora, de repente você está quase ganhando a bênção e desiste de tudo. Não é fácil, às vezes, quando Deus parece que sumiu. Você já sentiu isso? Às vezes parece que Deus desaparece do cenário. Parece mesmo. Mas Ele está ali. É que nem pai e mãe. Você já... Alguma vez teu filho foi pegar o ônibus a primeira vez? Porque muitos dos nossos filhos ainda não andaram de ônibus, você sabia? Nós levávamos eles para a escola. Ou você ainda tem filhos pequenos. E o dia que eles tiverem que pegar o ônibus a primeira vez, sozinhos, com 10, 12 anos, pegar o trem a primeira vez, eu acho que alguns de nós vamos pegar o carro e vamos lá na parada do ônibus. Olha ali, ó, viu? Já tem aqui uma. Quem mais fez isso? A primeira, olha lá, ó, primeira vez que seu filho, você deixou embarcar no ônibus, mas sabia onde iria descer? Foi lá e esperou. Quando chegou lá, filho, ué, mãe, ué, pai, estou aqui, papai chegou. É difícil, né? É difícil. Confia em Deus. A gente faz isso por causa da nossa humanidade. Mas tu vai precisar aprender a entregar. Entregar para Deus. Você não vai poder vigiar seus filhos sempre. A vigilância de amor, eu chamo isso. Não dá para fazer sempre. Quando seu filho, sua filha casar, por favor, não vá na lua de mel. Alguns pais eu acho que gostariam de ir. Não faz tudo de errado, não estraga o casamento deles, tá? Abraão, homem de Deus, aprendeu a olhar para Deus. Olhava para Sara, Sara, nós vamos ter um bebê lindo. Nada. Se Sara olhasse para Abraão, eu acho que ela também ia dizer, Abraão, nada. Vocês entenderam, né, irmãos? Nada, Abraão, nada, Sara. Mas Deus disse que nós vamos ter. Isso não é andar por olhos, não é andar por força física, é andar por fé. E eu queria hoje te encorajar a continuar andando com o teu Senhor por fé. Trabalha, te esforça, faz a tua parte em tudo que cabe a ti, mas descansa em Deus. Descansa em Deus. Ontem à noite, quando eu disse para aqueles irmãos, eu disse para eles que o terreno deles já estava dentro do meu coração. Eu não sei se eles me entenderam, todos eles, acho que não. Você já recebeu algo de Deus, né, no seu coração. Isso eu chamo de uma confirmação da tua fé. Está confirmado, é só uma questão de tempo. Às vezes você está orando, orando, orando e a confirmação ainda não vem. Mas quando vem a confirmação, pode descansar, está resolvido. Está resolvido. Confia, descansa em Deus. Não tem nada mais seguro neste mundo do que confiar em Deus. Nada mais seguro. Deus permite a impossibilidade para ti. Para Ele entrar em ação. Ele permite. Porque afinal você não está na escola da vista. Você está na escola da fé. Está pronto para continuar na escola da fé? Pronto? Vamos ficar de pé, vamos orar.